Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora na Rádio Antena Web mais uma edição de Conversas Aleatórias. Edição 18ª para o 30º dia do 12º mês do milionésimo 12º ano. Tenho comigo Nuno Miguel e Joaquim Pereira, ou por ordem alfabética, Joaquim Pereira e Nuno Miguel. Hoje o tema vai ser, no mínimo, um tanto ao quanto isolador. Ou isolado, enfim, como queiram. Para todos os efeitos, ainda bem que o é, ainda bem que esta é uma exceção e não há regra. Não me vou adiantar mais, vou saudar os meus colegas. Joaquim, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Ainda não sei o que é que se vai falar hoje, porque eu venho sempre aqui em branco e... Para improviso. É, improviso. Portanto, eles é que sabem, eles é que mandam nisto. Olha, espero que seja do agrado, como sempre. Eu hoje, por acaso, tipo aviso verde, não de branco, mas depois pensei que isto era muito sportinguismo e achei que era, por segurança, pensei que era melhor não. Acho que ias precisar a vitória de Sporting de ontem. Ganhou o Sporting? Ganhou o juiz 3-0 contra o Rio Ave. Ah. E tu todo satisfeito. Foi normal. A notícia nos jornais seria se o Sporting tivesse ganho 3-0. Isso é que era notícia. Então, ontem aconteceu normal. E eu estava a ouvir aquilo e a dizer cá para mim, olha, o Nuno até dá saltos. Não, o Nuno estava normal. Ah, então, mas isso foi para a taça, não foi? Taça da Liga. Pois. 3-0 para o Rio Ave. Eu cá estou, para a emissão número 18, e é o que o Joaquim disse. Pela primeira vez ele não sabe o assunto quando o programa começa, mas... Ele disse que também vem sempre ao improviso, por isso que saiba o improviso na altura. Numa semana marcada, ia dizer mais alguma coisa? Não. Numa semana marcada pelo conquistador ter ficado com a Ana, não é? Que eles são sempre a empresa Ana, ficou com os franceses da Vinci. Eu olho a Ana, vai ganhar o Festival da Eurovisão. Não é? Acho franceses da Vinci conquistam a Ana. Foi aquele sério. Uma semana marcada por Portugal-França, França-Portugal, o Carlos não percebeu esta parte. A empresa que ficou com os aeroportos Ana chama-se Vinci. Mas os jornais existiam sempre. Franceses da Vinci. Agora, conquistaram um concurso. Agora é pronto, que estou a então vão lembrar que o da Vinci conquistaram com o conquistador ganharam o Festival da Canção. Era isso que eu pensava. Nem sequer me lembrava que era da aviação. Franceses da Vinci. Estavam sempre com essa. Então está bem. Nós hoje vamos falar sobre um país que fica muito perto de nós, chamado Coreia do Norte. E alastrar um bocado para as restrições à liberdade. Isto porquê? Na semana passada, no outro sábado, à noite, na SIC Notícias, no programa 7 Minutos foi transmitido, que é de origem norte-americana, acho que é da CBS, foi transmitido um depoimento que já era conhecido de muita gente, eu é que sou ignorante e ainda não conhecia. O rapaz chama-se Shin Yong-yuk, tem 30 anos, nasceu num famoso Campo 14. Um Campo 14 que existe lá na Coreia do Norte. Nasceu lá, viveu lá, porque ele e os pais, os irmãos dos pais, também tinham nascido lá, porque o avô tinha sido desleal ao regime coreano, norte-coreano. E eles lá têm a política das três gerações de castigo. Portanto, se eu fizer mais neira, os netos também os meus filhos e os meus netos vão ser castigados. Porque na cabeça deles, se o avô faz a geneira, o pai vai seguir a mesma ideologia e o filho vai seguir a mesma ideologia. É velha a história do lobo e do cordeiro. Portanto, eles já nasceram lá. Estima-se que sejam 15 mil pessoas naquele campo, ou noutros. Esse Shin Yong-yuk, agora está cá fora, confessou que, entre várias coisas que não sabia... Uma delas era logo não saber se a Terra era redonda. Não fazia ideia. Então, ele pensava que cá fora toda a gente vivia em campos como aqueles. Portanto, o mundo todo eram campos iguais àqueles. Por exemplo, o casamento dos pais foi uma recompensa dos guardas de lá por eles se portarem bem. O casamento entre o pai e a mãe, na altura. Eles nem sequer gostavam um do outro e nem sequer viviam juntos porque lá os casais não viviam juntos. Confessou ele que não sabia o que é o amor e agora que está cá fora há 7 anos continua sem saber o que é o amor. Viu lá numa escola um professor espancar uma miúda até à morte por causa da miúda ter deixado cair uns grãos de bico no chão. Ia contra as regras. Lá uma das regras era executados se seriam executados se fugissem, se planeassem fugir ou se não denunciassem quem soubesse que estava a tentar fugir. Portanto, se soubessem de algum caso que, de pessoas que estavam a tentar fugir e se não denunciassem, também seriam executados. Era a mesma comida todos os dias. Almoço, jantar, todos os dias era a mesma comida e eles passavam fome todos os dias. E eles confessaram que até chegaram a comer ratazanas e insetos porque não havia maneira. A Coreia. Os responsáveis políticos negam a existência de prisões políticas, mas ao mesmo tempo não deixam supervisionar as áreas que os cá fora querem supervisionar. O tal Shin Yong-yuk tem há um dedo de uma mão que só tem metade do dedo, porque uma vez sem querer abriu uma máquina e o castigo foi cortar o dedo. Ele foi para o centro de tortura aos 13 anos. Penduraram-nos pelos tornozelos e começaram a torturar com fogo por baixo. Isto porquê? Porque a mãe e o irmão estavam a pensar fugir. Não era ele. A mãe e o irmão que estavam a pensar fugir. Até um dia em que ele é levado para o centro de fuzilamento, onde se matavam as pessoas. E eles chegam lá, pensava que era a vez dele, mas aparece a mãe e o irmão à frente. A mãe foi enforcada, o irmão foi fuzilado. E ele viu os dois serem mortos. Foi nessa altura que ele percebeu que não era ele que ia ser fuzilado. E ele viu aquilo, ainda hoje fala isso, sem tristeza. Porque na cabeça dele, a mãe e o irmão tiveram o que mereciam. O conceito de liberdade dele, ele depois conseguiu fugir, quando tinha 23 anos, o conceito de liberdade dele era frango grelhado. Porquê? Porque ele conheceu lá um amigo que já tinha vivido cá fora, tinha vivido em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, tinha andado pela China, e ele quando chegou lá dentro, o tal amigo contou-lhe como é que era o mundo cá fora, e falou-lhe em comida e falou-lhe muito em frango grelhado. Portanto, para ele ser livre, era poder comer frango grelhado. Poder comer o que lhe apetecesse. Quando chegou cá fora, o mundo cá fora foi um choque para ele, mas ao mesmo tempo ele disse que era um paraíso, porque as pessoas podiam rir e falar sobre aquilo que lhe apetecesse. É certo que ele não teve muito tempo na Coreia do Norte. Ainda sobre a história que eu contei há bocado da mãe e do irmão. Havia uma coisa que ela andava a esconder ao longo de anos, e só 5 anos depois de ter fugido é que contou. A mãe e o irmão foram apanhados porque foi ele próprio que os denunciou. Ele denunciou a mãe e o irmão. Denunciou por duas coisas. Primeiro, para poder ter comida, porque estava à espera de ser recompensado com melhor comida, sem ser as coubas que comiam todos os dias. E sobretudo porque era suposto ele denunciar. Se apercebesse alguma coisa, ele denunciava nem que fosse a mãe ou o irmão. Ele só se arrependeu, e não se arrependeu, porque foi o que eu acabei de dizer. Para ele fez o que era suposto, o que as leis mandavam. Ele só se arrependeu de ter denunciado a mãe ou o irmão e viu a mãe ou o irmão serem mortos à frente. Quando cá fora viu que era a vida familiar, porque lá dentro não sabia. Mesmo depois, eu disse-vos que ele foi para o centro de tortura. Mesmo depois de ele ter denunciado a mãe e o irmão, que era o dever dele, ele foi torturado. Não teve qualquer recompensa, nem teve nenhum jantar novo. Porquê? Porque o guarda que contou aquilo aos responsáveis não tinha dito, não disse que foi ele. O guarda é que ficou com os lucros, fez conta que ele é que descobriu a mãe e o irmão tinham sido torturados, estavam a planear fugir. Portanto, ele, em vez de ser recompensado, ainda foi torturado, porque se a mãe e o irmão planearam fugir, ele também devia pensar, e mal sabiam que tinha sido ele a denunciar. Eu pergunto quais são os vossos comentários a isto nos anos 2000, não é nos anos 1500. Nem nos anos 1500 havia este tipo de... Quer dizer, havia muitas condicionantes, havia... É assim, mas a Coreia do Norte é um caso, felizmente, é o único caso, assim, a este extremo, quer dizer... Para os ouvintes terem uma ideia, viver na cidade. Primeiro, assim, as cidades são limpas à mão. Pyongyang, que é a capital, é limpa à mão. Não há cá. Não há nada. Ou seja, eu limpo a minha zona, portanto, eu saio de casa e vou andar ali com uma vassoura a limpar a rua. Um vassoura, ou o que seja, enfim, a limpar a rua. A partir do momento que só há um canal de televisão na Coreia. Que é precisamente o canal do Estado. Só passa coisas do Estado. Documentário. Coisas do Estado. Acho que lá passa uma novela ou o que é. Mas pronto, passa. Enfim, é um canal com influência do Estado. Passa documentários a elogiar e a falar bem dos ditadores. E portanto, enfim. E aparentemente também que não há internet, mas sim uma intranet, que é. Uma página, ou seja, aquilo que as pessoas têm é acesso a uma página apenas, com tudo aquilo que supostamente eles precisam. Portanto, é o Estado que a tem, não é? Mas com tudo aquilo que eles precisam. The Sound of Music, que é um filme de 1971, se não estou em erro, só chegou no ano passado, ou há 10 anos, acho que no ano passado, à Coreia do Norte. E, portanto, isto só. Não há comentários. A única solução. Pois é, assim. Não há solução à vista, porque a Coreia do Norte tem um dos maiores poderes bélicos. Basta a sua força nuclear, que é a terceira maior força nuclear. Só passada pela França e. Aliás, a quarta força nuclear, só passada pela Alemanha, pela França e pela. Pela Rússia. Pela, sim, pela Rússia. A diferença é que a Rússia, né, não vai utilizar assim por tacar aquela palha, porque, enfim, apesar de tudo, ainda é a Rússia. A França e a Alemanha, fora de questão, têm, têm bons sensos, têm muito mais diplomacia do que até a Rússia, né? Mas pronto, mas muito mais do que a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eles não estão nem para aí virados, quer dizer, ah é? Muito bem, então siga, vamos lá, vamos utilizar todo o nosso poder bélico para acabar com vocês. E portanto não há para já uma solução à vista. Portanto, e já para não falar dos Estados Unidos, né? Que se os Estados Unidos não têm sido na história, os Estados Unidos são, em termos culturais, o maior adversário da Coreia do Norte, porque são o que representa o maior atentado à cultura norte-coreana, e portanto, então os Estados Unidos são os primeiros, nem era preciso os Estados Unidos se meterem, né? Basta a ideia de que, bem, se a França e a Rússia e a Alemanha se meteram, não é? Os Estados Unidos também se vão meter. E, portanto, vamos já acabar com eles. A ideia é muito essa. Por isso não há... Eu não disse ainda nos comentários, porque... A lógica é mesmo esta. Não há para já uma solução à vista. Será só uma solução de... E já assim se conseguiram algumas vitórias, não é? Já assim se conseguiram algumas vitórias no ano passado, quando faleceu o ditador... E que era o Kim Jong-il, acho eu. Eles são todos Kim Kong. E pronto. E depois, já não sei, já não sei se Kim Jong-il foi o que. Se foi o que morreu, se foi o que. Kim Jong-il é o atual. Ah, veja, bem parecia então. Que era o que tinha. Então, assumido a presidência, digamos assim. Este, pronto. Acho que ele nem sabe a idade que tem. Acho que ele nasceu. Acho que ele tem ou 29 ou 30 anos, mas nem ele sabe muito bem. Portanto, vejam como é que um presidente nem ele mesmo sabe a idade que tem. Ou pelo menos lá na Coreia do Norte ninguém sabe exatamente a idade que ele tem. Portanto, isso já diz só isso. Ou seja, a partir da capital, Pyongyang, não há quem saiba exatamente que idade é que ele tem. Supõe-se que ele tenha 29, 30 anos. A margem é de 4 anos. Entre 20 e 30 anos é a margem que dão. E portanto, enfim. Não. Já não sei agora, só um comentário à parte disto. À parte que tem a ver, que é quando foi o funeral do anterior ditador, ou seja, do pai de Kim Jong-il, houve pessoas que foram depois castigadas porque não choraram de forma muito convincente. Não sei se vocês saberam disso. Não sei se houve execuções ou não. Creio que não chegaram às execuções. Mas houve castigos. Houve muitas pessoas que não choraram de forma convincente. Ora, posso? Sim. Ora bem. Eu vou começar. Eu. Isto estão a ouvir funcionar o fundo. É já as serras a prepararem-se. Se nós saímos mal da Coreia, vão cortar-nos a cabeça. Pois, sim, exatamente. Ora bem, isto da Coreia do Norte, para mim, só contou até certa altura. Aliás, a política, no geral, tanto na América, na Europa e essa coisa toda, mesmo até a própria história de Portugal, só contou até determinada altura, porque comecei-me a perceber que é tudo uma bandalheira, a nível geral. Acerca da Coreia do Norte, eu vivi, não é intensamente, mas acompanhei os princípios das Coreias. A Guerra da Coreia, o paralelo não sei o quê e tal. E desde o princípio que, sem ser facioso, porque a minha ideia, já o tenho dito aqui muitas vezes, é a paternidade. E a maneira de ser dos coreanos do Norte, não quer dizer que os do Sul também fossem os anjinhos, mas a Coreia do Norte, desde o princípio, foi um bando de acelerados, de matar, pior ainda do que o Hitler. O Hitler fez muita coisa com os judeus, com outros interesses, mas ali era uma doutrina cega. Só os grandes é que tinham o poder, o resto era tudo escravidão. E não me admira nada, porque depois a certa altura desinteressei-me pelo desenrolar da vida da Coreia, mas concordo que continuará a ser a mesma ditadura feroz, que não dá o mínimo de liberdade, não é de pensamento, mas até de ações, ao resto do povinho. O povinho anda ali fazer o que eles querem, se não fazes, pomba, lá vai ele, não dão satisfações a ninguém e não tem palavras. O que se passa ali, é certo que noutros países também se passam muitas coisas trágicas, mas ali na Coreia, quanto a mim, é o máximo nos tempos presentes. Um analista norte-americano sublinhou que este regime, nos últimos, tirando o caso do Hitler, nunca existiu. O Mao Tse-tung não fez, o Stalin não fez isto. Estamos a falar de coisas há 80 anos. O Stalin também fez umas coisinhas boas. Sim, mas foi algo que durou menos tempo. Sim, sim. Foi algo que não foi. Coisa... Ainda assim não foi tão feroz, porque havia sempre havia mais alguma margem. Aqui há uma questão muito preocupante. É completamente diferente isto. O único que se calibrou foi o Hitler com as terminações todas. Foi, porque aqui na Coreia é um caso único, um caso especial. Faz-me lembrar dos espanhóis quando chegaram aos aztecas e aos incas. É deitar tudo abaixo. Claro, numa situação diferente. Mas é que mesmo assim, eu acho que nunca a história viveu uma situação desse género. E porquê é que eu digo nunca? Porque nós estamos a falar de um regime, isto foi quando, para quem não sabe, isto foi na altura, ou seja, as Coreias separaram, sim, creio que em 49, não foi? 50 digitais. Ou 50 digitais, pronto, então foram 50 digitais. Mas já antes havia, portanto, aquela... Aliás, foi um bocadinho como aconteceu com o Sudão. O Sudão separou-se porque já havia demasiadas diferenças entre duas zonas do país e o mesmo aconteceu com a Coreia. Então a Coreia, portanto, deve ter sido para em 54, 55. A Coreia, portanto... Ou seja, isto é um regime que dura há 56 anos. É um regime ditatorial, creio eu. Aliás, eu creio que estou a... Não, exatamente, 61 anos. 65 anos, assim que está correto. É 65, não é? É 65. Não, é 55. 55. Posso meter uma parte? Sim. Este caso, eu acompanhei na altura, porque estava nos meus verdes 20 anos. E, nessa altura, eu ainda era... um utopista, estava convencido que o mundo que era uma maravilha, que as pessoas todas se entendiam e que estes governos faziam isto e faziam aquilo. Tive uma desilusão com o de Cuba, o Castro. Quando, sim senhor, quando ele foi dar cabo dos bautistas, eu aplaudi aquilo maravilhosamente. Mas depois a minha desilusão começou a aparecer quando ele acabou por fazer exatamente ou ainda pior do que tinham feito os bautistas. Ora, se ele ia lá para libertar o povo, para dar regalias ao povo, porquê é que ele continuou a escravizar? E a Coreia foi triplicado, centuplicado, okay? Portanto, isso desiludiu-me absolutamente no comportamento humano, principalmente a nível de nações. Este creio eu que é o regime ditatorial que dura há mais tempo, atenção, com a mesma força. Nós estamos a falar do regime, nós temos aqui um caso muito, muito, muito simples, que é o regime de Franco, que durou, creio que, ora, 68, durou 30 e alguns anos, o nosso português, que durou 48, mas nem antes, nem ao princípio, nem ao fim, foi com a mesma mão de ferro. Por exemplo, para o fim já havia, até já havia 5 anos antes de cair o regime ditatorial em Portugal, já havia a chamada primavera, não é? Portanto, já havia ali um abrandamento da força. Aqui não. Aqui foi com uma dinastia. É. Saiu e entrou outra e entrou outra. E a política mantém-se igualzinha. A cabeça é como se fosse sempre a mesma cabeça ali a governar. Portanto, o que era de princípio continua a ser e às vezes ainda pior. É que está feito de uma tal maneira que eu, porque eles... Ah, desculpa. Sim. Há aqui uma informação à parte. Afinal, em agosto de 45, é que o exército... Não, isso foi a independência do Japão. Mas depois houve a guerra da Coreia entre 50 e 53. Depois de 53 é que... Ah, então eu sempre tinha razão. Sempre foi em 50. Sim, foi em 53. Pois. A guerra durou entre 50 e 53. Pois, eu sabia que era por volta dos meus 20 anos. Por conseguinte, foi na minha perdura que eu me iludi. E depois desiludi-me em absoluto para tudo. Ou seja, é um regime que está no ativo... Ah, eu até estava a fazer mal as contas. Vejam lá que eu ainda estava em 2011. 59. E eu estava a dizer 56, porque eu ainda estava em 2011. Estava a fazer... Faz 60 anos agora em 2013, vai haver de certeza uma festa enorme e toda a gente tem que sorrir, senão são fuzilados. Exatamente, pois, senão é o risco, não é? Mas enfim, quer dizer, e depois uma coisa que me impressiona é que nem mesmo eles, porque os nossos regimes, os regimes ditatoriais que nós conhecemos até hoje, o português, o italiano, o alemão, o espanhol e por aí adiante, o Rubén, enfim, todos eles, todos estes ditadores, eles sabiam o que é que se passava no mundo lá fora. Exato. Mas é que os norte-coreanos nem querem saber. Não, não os deixam saber. Sim, exato. Ou seja, o próprio... Sim, mas nem há... Por exemplo, agora o Kim Jong-il está no poder. E antes não era Kim Jong-il, era o pai. O pai podia muito bem saber. Se bem que eu acho que este Kim Jong-il vai iniciar... Vai diminuir na mão de ferro a pouco e pouco. Ele está no poder há nem um ano. Aliás, há um ano. O Kim Jong-un foi o que morreu. O filho que ficou lá é Kim Jong-un. Ah, é só então, a diferença. Então afinal bem me parecia. Então afinal estava a dizer o número certo. A partir dos anos 50 ficou lá o Kim Il-sung. Até meio dos anos 90, quando morreu, ficou o filho Kim Jong-un. Agora que morreu, ficou o neto do Kim Il-sung, o Kim Jong-un. Pronto. Ora bem, este Kim Jong-un. É só o Kings. A seguir é você que vai provar. Quer dizer, eu fugi a tempo. Para deixar de pertencer a esta famosa família. Você ia ser o Kim Jong-ang. O que não deixa de ser curioso, porque eu por acaso, é aquilo que eu digo, eu acho que este senhor vai começar a diminuir a mão de ferro e faz o seu sentido, porque cá está, é aquela terceira geração para eles. Mas o Kim Jong-il surpreende, por exemplo, como é que ele não teve curiosidade de ver como é que era o mundo lá fora? Será que ele não teve? É que eu acho que se ele teve... É quase impossível ele não se ter maravilhado. Porque o pai já não estava cá para castigá-lo, não é? O pai já não estava cá para castigá-lo. Portanto, ele já não tinha que ter medo, porque era ele que estava no poder. Como a vida é feita de coincidências, hoje faz um ano que o Kim Jong-un foi nomeado comandante supremo do exército. 30 de dezembro. 30 de dezembro de 2011. E no dia anterior, portanto, ontem fez um ano, 29 de dezembro, foi anunciado como líder supremo do partido, do Estado e do exército. Que é o único partido, presumo. É o chefe. Ainda voltando um bocado atrás, isto começou com o regime soviético. Mal acabou a Segunda Guerra, em agosto de 1945, quem ocupou a Coreia foi o exército soviético, que estabeleceu lá uma autoridade civil soviética para governar o país, até que fosse estabelecido um regime nacional, que acabou por acontecer na parte norte, aliado à União Soviética. Mas isto ainda estamos a falar da Coreia Conjunta. Muito. Depois é que a partir de 48 declarou-se a República... Como é que se diz? República Popular... Democrática. República Democrática Popular da Coreia. Que declarou-se a partir de 48, depois houve a guerra de 50 a 53 e... Então afinal não estava-se a ter... Quando disse 49, não, sempre havia alguma lógica também. Really? foi o princípio da divisão. Quer dizer, não foi para nada, foi para 8, mas foi por aí. Para ser mais preciso, República Democrática Popular da Coreia diz-se Chonchon, Minchuchui e Minkongwaguk. Está certo? Pronto. Tá. Já digo, deve ser. O que eu vos pergunto é se vocês se imaginam a viver numa situação assim. Não. Mas isto é um bocado complicado porque depende dos contextos. Lá, aqui... Ah, eu esqueci de contar uma coisa que não está aqui. O Shin Yong-wook teve de ser hospitalizado quando veio cá para fora. Pois. Porque o choque de ver como, afinal como era o mundo, que não era como no campo 14, ele teve de ser hospitalizado. E eu, lá está é o contexto. Nós, para lá, não chegávamos, não vivíamos, e eles para cá também não se adaptam. O choque eu pergunto, é muito grande. Alguma vez este contexto vai acabar? E não é só isso, não é só o choque anímico. Em termos de estímulos, portanto, sensoriais, quer dizer, eles aqui ouvem carros, ouvem isto, parecem trovões, parecem que o mundo vai acabar, que eles vão ter que tudo em cima, não é? Portanto, na Coreia do Sul há um centro preparado para receber os fugitivos da Coreia do Norte. Não sei se vocês sabiam disso. Ele não foi a um centro, foi à embaixada. Pronto. E automaticamente, ou isso, pronto. E a partir daí da embaixada que o reencaminho então para. Mas pronto, os sul-coreanos já estão preparados. Porque assim, nem é preciso ir mais longe. Basta passar a fronteira. Ah, foi à embaixada da Coreia do Sul na China. Foi isso que ele fez. E depois é que foi repatriado para a Coreia do Sul. Foi isso. Pronto. Basta isto. Passa-se a fronteira para a Coreia do Sul e é um mundo totalmente diferente. É que assim que se passa a fronteira, não tem nada a ver. É como pular a cerca, portanto, deserto para uma nova cidade. Para Nova Iorque. É, por exemplo, porque ele não há comparação. Ainda para mais, se são dois países, um é livre, outro não, mas vá, sei lá, a Coreia do Sul é pobre. Ou algo assim do género. A Coreia do Sul tem uma das culturas mais ricas e tem uma das expansões mais notáveis nos últimos anos, que é uma coisa... Porque a Coreia do Sul tem uma coisa muito engraçada. É que consegue ter uma expansão que vá, ainda que de uma forma muito estranha, mas consegue ser comparável à da China, mas não segue o regime da China. Segue mais um regime dos Estados Unidos propriamente do que da China. E numa altura em que os Estados Unidos começam a cair, portanto, a sua velocidade. É o equilíbrio da balança. É, digamos que a Coreia do Sul, tanto, aliás, tanto que a China conta, digamos assim, a Coreia do Sul. Ou seja, se há algum problema, a China vai pela Rússia e não pela Coreia do Sul. Enquanto que, aliás, isso é mais pesa pela Coreia do Norte. Uma à parte, lembrei-me agora de um caso que já estava na gaveta do esquecimento. Por falarmos em Coreia, eu era gráfico e na empresa onde trabalhava apareceu-me lá um planinho coreano para fazer um livro dessas artes marciais, Taekwondo. E eu, como falava um bocadinho de inglês, é que fui o assistente dele para a execução desse livro. E depois vim a saber mais tarde que esse senhor era treinador do teu glorioso clube, o Sporting. Meu? Não, e onde é que é Sporting isso? Eu, Libra. Podem continuar. Eu pergunto se houvesse petróleo e muito mais riqueza na Coreia, se os Estados Unidos já não tivessem aparecido lá. Não lutar com os direitos humanos, sabe? Sim. Não. Não apareciam. Isto é como tudo, já temos falado aqui várias vezes nestas matérias. As grandes potências só entram a sério lá dentro desses países quando há interesses materiais. Ali é tudo miséria, salvo o caso agora da Coreia do Sul, que se conseguiu como asiáticos modernos. Não, mas a do Norte é dos países mais pobres de todo o mundo. Pois é. Por isso mesmo é que ninguém se interessa lá meter o dedo. Mas o Carlos não é da mesma opinião. Vai não, falar. Não, eles não estavam lá. Eles não estavam lá e vou explicar porquê. Porque ainda não há nenhuma... Ainda não veio cá para fora nenhuma notícia demasiado trágica que faça sentir que não há problema se o mundo acabar. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento que os Estados Unidos entram ou entrem na Coreia do Norte, podem ter certeza que o regime vai mandar torto e direito os norte-coreanos, como vingança e vai utilizar sem pudor, sem qualquer diplomacia, todo o seu poder bélico e ressalvo-se nuclear contra as forças. Portanto, é uma guerra que vão perder. Tem medo. É mesmo isso. É uma guerra que vão perder. É o Vietnã. Porque eles não vão ter problema. Não, é que no Vietnã havia ali muita... Aliás, eles perderam a guerra no Vietnã, é um facto, mas a verdade é esta. No Vietnã foi uma guerra que se desenrolou ali no território. Agora, quando há força, quando há ali uma grande força, uma grande potência nuclear, e que só não é maior porque ainda não se justificou, porque eles fazem os testes deles, não só nucleares, mas aqueles foguetes que eles lançam, aquilo não é nuclear, aquilo também tem outra... É uma coisa. Pronto, mas é uma coisa de género. Ogivas, olha que é isso. Ogivas são as coisas. Sim, não, mas eles de vez em quando fazem testes. Ah, sim, testes nucleares, sim. Fazem no mar, não sei porquê, como é que se chama aquele mar. Mas basicamente, quer dizer, aquilo... É perigoso. Ou seja, a partir do momento que alguma nação entra ali, é automaticamente... E depois é assim, tem uma questão que é... Há o dizimamento ali no território, como nuclear que é, vai se arrastar para outras zonas do globo, e não só os próprios norte-coreanos, com o seu poder bélico, vão levar para outros pontos do globo, por exemplo, para os Estados Unidos. Mas sobre o que é? Se agora houvesse uma guerra nuclear que envolvesse os Estados Unidos, os Estados Unidos iam ter que responder com um material nuclear, não entra outra forma de não responder. E automaticamente, e também se ia meter a China, porque a China não se iria demarcar disso, não é? Porque ia também estar em jogo, não é? Em termos territoriais, a China fica perto da Coreia do Norte, ou seja, também ia sofrer logo os efeitos do nuclear, portanto, também ia reagir. Ao lado dos Estados Unidos, não há assim nenhuma grande potência, mas como é lá os Estados Unidos contariam com os seus aliados, porque teriam que os ser, porque Canadá e México, não só, mas sinceramente também iam sofrer os efeitos da radioatividade, portanto, apesar de não terem grandes potências bélicas, sempre seria uma mão de obra para movimentar essas forças nucleares. E nós íamos ter aqui outra coisa, que era a Rússia, e como é lógico, havia as forças aliadas aqui na Europa, não é? Porque também íamos sofrer esses efeitos, porque a Rússia também ia entrar para lá da China. Claro. Portanto, não há neste momento nenhuma condição, a não ser que as pessoas não se importem de matar cerca de 90% ou 80% da população à escala mundial. E colocar em risco a própria integridade do planeta Terra, porque atenção, isto não é exagero, as forças nucleares são altamente corrosivas, destrutivas, e nucleares quer dizer uma coisa também, que é, ou seja, também não me surpreende nada se isso altera a própria atmosfera, se isso altera o próprio magnetismo da Terra, é tudo. O próprio manto, que é a segunda camada, antes de chegarmos ao núcleo, é a segunda camada, ou seja, a primeira há a crosta terrestre, que são cerca de 10 km, depois há o manto e depois então há o núcleo. E, portanto, não me surpreende nada que haja até uma alteração do próprio manto, porque estamos a falar de uma guerra nuclear, ou seja, não é de uma explosão como aconteceu em Chernobyl ou como aconteceu em Fukushima, uma coisa local, incontavelmente vezes pior, porque é uma guerra. Não é? Porque aí vai ser a libertação propositada máxima de um contexto de atenção. Nós podemos ter aqui, eu podia complicar aqui ainda mais o filme, não é? Se Israel fosse para o lado dos Estados Unidos, por consequência com a situação com a Coreia do Norte, e o Irão para o lado da Coreia do Norte, China, Rússia, nem que fosse só para ser contra os Estados Unidos e contra Israel, então aí a coisa ainda pirava mais. Era uma guerra. Portanto, de impressão. Agora diz-se global, mas de impressão. Eu gosto mais do global. O universal dá muito uma ideia. Dá uma ideia demasiado eclesiástica da coisa. E de editora de cinema. Também. A última pergunta que eu vos faço é: qual é o intuito das pessoas que mandam de continuar assim? Porque não vêm com a história, porque é o contexto deles, eles não conhecem mais nada. As pessoas do poder, de certeza, conhecem o mundo cá fora. Têm reuniões no Coreia do Sul, têm reuniões das Nações Unidas, têm viagens, têm não sei o que é. E eles sabem como é que é o mundo cá fora. Qual é o intuito deles de manter o regime assim? O que é que vai na cabeça deles? Estou a perguntar, assim, eu sou um ignorante. É um prazer, por... Imagina o que é. Tu tens a capacidade, com o teu cérebro, por exemplo, mexer a minha mão. Mexer a mão do Joaquim e mexer as mãos e os pés e tudo o corpo de milhares ou milhões de pessoas. É o entusiasmo. É um entusiasmo que é cultivado, não é? Com o tempo. E é querer também manter aquelas pessoas na linha, ou seja, tem de fazer tudo o que eu digo. E é um sistema de disciplina, de ordem. Não, a ideia da disciplina é que não haja a maior margem de que essas pessoas quebrem as condições para que eles possam continuar, não é? Assim, se uma, por exemplo, se eu agora começo a mexer as minhas mãos sozinho, para fazer, vamos, o que é que se passa aqui, não é? Mas o que é que se passa aqui? Começa a tentar resolver a questão. Isso é a velha questão das dinastias, não só familiares, mas colegiais. Porque o aparelho já está de tal maneira montado para aquelas pessoas estarem ali no poleiro a usufruir daquilo tudo. Mas se agora se o rapaz morre, aparece certeza alguém e não vai ser o filho. Ao fim, eu tenho 29 anos. Lá saia disso. Aparece o irmão, o dinastias, sobrinho, dinastias colegiais. Quer dizer, os próprios governos, os ministros, isto e aquilo, é tudo uma panelinha feita. Exatamente. Porque o ser o filho, o tio, isso não interessa nada. Por acaso tenha acontecido passar de pai para filho, não sei o quê. Mas isso não implica que às duas por três, outro planinho por qualquer giga-joga, resolvem acabar com a dinastia, mas os cabeças principais aceita que viva à volta daquilo tudo. Continua na mesma. Porque o resto do povinho não tem, não é capacidade, poderiam ter, mas não lhes deram as facilidades para eles poderem assumir essa coisa. Aquilo é o exército e os ministros é que comandam aquilo e acabou. E basta uma coisa muito simples. Soube-se da morte. Primeiro, o comunicado da morte do comunicado. Porque é assim, há uma coisa que os norte-coreanos ainda não conseguiram fazer. De todo. É que a televisão estatal não passe via satélite para outros países. Não há esse bloqueio. E, portanto, tanto que há, e acredito que haja um país que transmitem ou que dão acesso, ou que há pessoas que a partir das suas casas possam ter acesso através das antenas parabólicas, ao canal de televisão da Coreia do Norte. Portanto, aquele comunicado da morte de Kim Jong-il não foi de todo um acidente, ou seja, ele foi propositado só dois dias depois para dar uma certa margem, ou seja, para que chorassem, para que os mais próximos sentissem a perda e para que se reorganizassem. Mas há uma coisa muito curiosa que é, assim que foi decretada a morte, ou que foi declarada a morte de Kim Jong-il, ainda antes de Kim Jong-un assumir o poder, já estavam a aumentar os testes nucleares, já estavam a movimentar as forças para caso houvesse a ideia de, olha, agora aquele regime perdeu o líder no intervalo de mostrar alguma coisa contra eles, porque eles agora estão mais fertilizados. Não. Ou seja, a máquina está muito bem montada. Está. Isso está. Vamos embora. Desejos para 2013, Joaquim, já que só voltamos para o ano. O Carlos já sei que quer o Sporting campeão, por isso já não lhe pergunto. Sim. O que é que eu quero? Sim. Sopas e descanso. Exatamente. Que? E bichas no rabo 3 de ovelhas. No quê? No rabo 3? O que a minha avó diz. O que é que queres para o ano? Quero saúde, amor e bichas no rabo. Ai, no rabo. Bichas no rabo 3 de ovelhas. Não sei o que é que ela fez a coisa, não sabem o que eu perguntei. E 3 ovelhas. É. Vamos embora, já me despedi. Não tenho música, por isso. Portanto, um bom ano para todos. E para a semana cá estamos. E por que não ficamos com o hino da Coreia do Norte? Está bem. Está bem. Gostamos de hinos nossos. Mas não é como uma homenagem à Coreia, é só para um exemplo para exemplificar o assunto. Mas não tem tradução, perdão. Uma ilustração. É, não. Que eu saiba. E o que é que eu estava a pensar? Ah, 2013. Era muito giro se a própria Coreia do Norte, se o próprio regime caísse para o mesmo. Era. Vai sonhando. Ilusões. Senhor, ainda não paga imposto. Para já. Até daqui a 7 dias, que é no dia quê? 6. É no dia 6. Dia de rei. Ah, os reis vêm. Os 3 reis magos. É verdade. Vão aparecer aqui. A sua birra. Estou mais birrado. Os 3 reis magos. Vocês escolhem agora. É o ouro e o incenso, não é? O incenso. Não, você é o Gaspar. Eu falo mais devagar, mais conhecimento. Aí o Gaspar fala assim. Quem é que o Vitor Gaspar. Quem é que o... Ai. Nuno, vamos já embora. Então, vá, pois vamos. Realmente vamos embora. Não me insultes, sabe? Eu sou o Belchior, que cheira futuro. E ali o Gaspar, não sei. O Baltazar, Baltazar. Eu sou o Dragouro, não é? És o Baltazar. Então, eu sou o Dragouro. Por acaso, já estava aqui a planear. Só por causa do incenso, já estava aqui a planear. Não, não tomar banho durante a semana toda. Sendo que não sou eu o incenso, essa parte para parar a água, fico por sua conta. Pronto, despeito que a gente já se foi embora. Pronto. Antes peço-me, desejo-vos uma boa passagem de ano. Como é lógico, na companhia da Antena Web. E que para a semana estejam connosco no dia 6 para mais um Conversas Aleatórias, que será sobre asterisco, asterisco, asterisco, que também ainda não sabemos. Pelo menos eu ainda não sei, acho que o Nuno está assim com uma cara de que... Ah, eu já sei. O Nuno está com cara de quem ultrapassou o tempo. Pronto. E pronto. Voltamos precisamente de hoje a 7 dias.